truta, já falei pra você não cair na ideia daquela mina lá, mano. A mina é mó safada, sem vergonha. Já zoou o coração de vários irmãos aqui da quebrada, tio. Então, mano, mas no coração da gente ninguém manda, né? Malandro, muita calma, cuidado com as mina que diz que te ama. Elas querem estar do seu lado por causa da grana, do luxo e da fama. Se abre embaixo do palco e grita bem alto, está com você. Mas quando senta por baixo, saem de cena e nem querem te ver. Querem gastar seu dinheiro, andar no seu carro e também na sua moto. E depois que terminar o show, pula na frente pra sair na foto. Dessas tipo, tiro proveito, uma noite apenas e nada mais. De camisa, não marco bobeira, não caio no golpe dessas tais. Chega de mini blusa e de saia curta te seduzindo. Com um olhar sensual, sorri pra você e fica te medindo. Eu já disse, presta atenção e toma cuidado com os convites. No coração do maluco aqui, mulher nenhuma vai dar palpite. Mas se correr o bicho pega, se ficar o couro come. Então tome cuidado com as Maria microfone. Mas se correr o bicho pega, se ficar o couro come. Então tome cuidado com as Maria microfone. O mic na mão, chegou minha vez, agora sou eu que tô no controle. Escuto vários gritos das Maria microfone. Quem quer prazer, depois me fuder, eu não consigo entender. Será que eu pareço com algum artista de TV? Na rua zoado, boot furado, sou discriminado. Mas quando estou em cima do palco, elas querem estar do meu lado. Me chama de negro, com facinho de levar pra cama. Mas dou o meu valor pra mina guerreira que me ama, que sempre está junto comigo nas horas fáceis, nas horas difíceis. Se o amor é verdadeiro, então aceito o compromisso. Sou mulher, mulher, que homem que não te quer. Mas se for essas tardes, tem que voltar de marcha ré. No peão, o meu fuscão, batendo um som de drão, chamando a atenção das Maria de plantão. Porque perva é perva, atira mas não me acerta. De quatro rodas para ela, isca predileta. Não sou machista, tem vários putos na minha lista. Tipo mulher vulgar, eles também se identificam. Pegajoso, mentiroso, qualquer lugar que ele chega estraga. Tirado no interior como o famoso Zé Dendaga. Chegou na parada? Então fica ligeiro na caminhada. Com as Maria microfone você encontra em qualquer balada. Com aquele olhar perverso te seduzindo. O amor está de luto, mas você que está caindo. Mas se correr o bicho pega, se ficar o couro come. Então tome cuidado com as Maria microfone. Mas se correr o bicho pega, se ficar o couro come. Então tome cuidado com as Maria microfone. Demorou pra eu achar a guerreira, não foi de primeira, mas eu encontrei. Mulher, juro que te amo e que para sempre te amarei. Na minha vida foi mil caminhadas, muita fita errada, cê pode apostar. Muita mina que não vale nada, e Zé Povinhada tentou me atrasar. Só por Deus, hoje eu tô firmão e da minha missão, eu não desisti. Aprendi com os tombos da vida a me levantar e sempre persistir. Pode crer que eu não pago comédia, eu tenho minhas regras, sou sujeito homem. E no rap cheguei à conclusão que existe as Maria microfone. É tipo as Maria chuteiro ou as gasolina, mas é diferente. Querem os 15 minutos de fama com os mano que manda, a ideia é quente. Depois sai vazada, dando risada, achando legal. Com a boca autografada, toda molhada, firmeza total. Mas se correr o bicho pega, se ficar o couro come. Então tome cuidado com as Maria microfone. Mas se correr o bicho pega, se ficar o couro come. Então tome cuidado com as Maria microfone. Mas se correr o bicho pega, se ficar o couro come. Então tome cuidado com as Maria microfone. Mas se correr o bicho pega, se ficar o couro come.